Jesus, cheguei aqui com uma angústia muito grande. O pecado me consome a cada instante. Eu preciso de um alívio em meu ser. Vejo demais na face das pessoas olhares que acusam e magoam, não acolhem a um pobre pecador. Jesus, ouvi dizer que na Bíblia está escrito: vinde a mim cansados e oprimidos, dou paz ao coração. Quem poderia conhecer-me tanto e oferecer-se para enxugar meu pranto e emendar os pedaços do meu ser? Eu vim aqui hoje me decidir. Não tenho méritos pra me achegar a ti. Eu venho pela tua compaixão. Lá no Calvário, tu morreste de braços abertos, pra livrar minha alma no inferno. Levanto para ti as minhas mãos. Jesus, não existe outro caminho. A mim cansados e oprimidos, dou paz ao coração. Quem poderia conhecer-me tanto e oferecer-se para enxugar o meu pranto e emendar os pedaços do meu ser? Eu vim aqui hoje me decidir. Não tenho méritos pra me achegar a ti. Eu venho pela tua compaixão. Lá no Calvário, tu morreste de braços abertos, pra livrar minha alma do inferno. Levanto para ti as minhas mãos. Jesus, não existe outro caminho. Jesus, não existe outro caminho. Jesus, não existe outro caminho.